amigo Danilo, meu amigo Milas Nunes. Ei, mãe, eu quero ser bombeiro, quero ser açougueiro, quero levar minha vida de emoção. Ei, mãe, eu quero ser motorista, quero andar solto na pista, levar minha vida de emoção. Ei, mãe, eu quero ser engenheiro, quero andar pelo estrangeiro, levar minha vida de emoção. Ei, mãe, eu quero ser cantor, quero cantar com o embaixador e cantar muita emoção. Filho, médico.